05, chama Recife, 251, alterna 1339. Recife, 1339, gol 1707. Gol 09,5, completa via chegada para 2010, autorizado LF, ajuste 1014. Para 2010, aliado ILS com 1014, gol 1090. Quilômetro 1 0, sem identificação, voa ISAP 0050. ISAP 0050, estabilizado na CEO 096. Não chama a torre agora, 118.95. 118.95, voo 096. Salvador, boa noite, Cono 096. Cono 096, boa noite, check 3, Lisboa, 300, 100 graus, com 8 nós. Direita 2-1-1-1. Direita 2-1-1-1. Salvador, vou 043, 6 calibre no 8, porém, poderia deixar o 09 livre? Eu? Deixando o 09 livre para entrar o 09 da companhia. Companhia na escuta? Na escuta? O aeronave da companhia vai puxar no 08, vai puxar no 08 através do portão 10. E vai deixar o 09 livre. Fique atento ao aeronave da companhia. Está livre o ingresso via Juliette, porém, quando chegando através do portão 08, já fica atento ao aeronave ali, porque eu não sei se ela vai terminar de fazer o pushback quando o senhor ingressar via Juliette. Bem, que ingressou na Juliette, atento ao aeronave da companhia. Através do 08, gol, no 09. Autorizado 6310, procedendo para o CPF? Autorizado 2010, ajuste altímetro no 014, reporta a sinal. No 014, reporta a sinal e agora do colega aí pro 9. Gente, a aeronave da companhia em questão já estava através do 62. Obrigado. Semana então o 20439 no seu pushback? Estão aguardando a passagem da aeronave da empresa. Gente. Obrigado. O 096 está livre até o 08. 09, aeronave da companhia não recebeu o pushback, está livre. Vai que está livre o 09. Gol. Vou usar uma meia. 03, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda de parqueamento à sua esquerda, está livre no... confirmando a sua direita, está livre no... não, à esquerda mesmo, está livre no 08. Eu fui solto. Nível 360, nossa saída da El, Leda, direto e Rumi. Decola da 10, manda direita, o código 404, controle 1190. 1119, decimal 8. Marcado no galhão, o seu vai ser o 360, vai decolar da 10, vai entrar na El, entra, comanda direita, 404, por gentileza. Confere a turma 8095, ajuste 10, 14. Estou em Salvador, muito boa noite. É o Xané 6310, na final, aguarde para o trem. Baixou e travou, o Xané 613 no 0. Xané 613 no 0, ele ficou com 1-0, já foi uma centena com 1-0-9. Centena com 1-0, pois autorizado, 613. 130, Papa 3 ali em Montana 0. Oceano 6310, Solos 22, direito no 219. Ponta direita, chama Solo 12. É, quanto é que foi? No 219, com Solo. 21, obrigado. Alfa Juliette, portal 01, é 310. Alfa Juliette, 01, é 310. Pronto, 2043. 2043, 10100 graus, com 11 nós, 30 de colagem no círculo 0. Iniciando da 10, 2043. Azul 2, 7, 9, Approach azul 2795. Mantenha approach, ponto e chama descida. Mantendo uma chama descida 2795. Fortaleza, ZP119, 7 conforme, 370 livre. Momo, transição frotilha, saída. Momo, código frotilha, cola da 10 esquerda. 5495, código 1198, controle. Direita, ponto espera, turno no noite, esse 195, Alixim 2014. 9973. 2014, gol 9973. Geral 9973, ponto 4. Confins, via Lefa, eu fiz o 21, restante conforme. Nível 360, saída Arbor, Elefa, decolada 10 direita. 5410, código 1198, conforme. Livre, não, na 0, 3666. Correto, chama pronto, parte 3. 043, chama agora Recife, cima 251, alterno 133, 96. 251, 2043. Sideral. Já posso Ponto espera, turno 98, decimal 95, ajuste no 014. Atento aeronave da tanque, partiu no 04. Após a aeronave da Sideral, Boeing 737-400, autorizado pushback no 02. Após a passagem do Boeing 737-400 para a Sideral. Para a descida, Rua 2795. 25 para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.000 com 1014, 2795. Autoriza pelo? Autorizado. Pelo na presença do 274. Boa noite. Como foi? Bruno, 09. Boa noite, 73. Boa noite, 73. permanece na proa de Momo, a descida autorizada para 4 mil pés, ajuste em vista quanto. 4 mil pés na proa de Ponce, a 313. Temperatura na noite desse 995, a gente na 0943854. Você poderia voar lá? Cópia, voo no 0943. Autorizado Fortaleza, via para o Luno 9, Bangu, restante conforme, 370 nível. Momo, código, frotia saída, decolada na 0 esquerda, 5422, código 1198, controle. Ono 13395, gol Ono 973. Ono, Ono, código Proti 5422198, gol 0909. Olha, código Proti, Momo, código Proti. Momo, código Proti, gol no 096. Correto, chama quanto 09. Chama na próxima. localizado, é a Azul 2795. Chama por 118-95, 2795. 118-95, boa. Boa. Espera, torre no número desse mão 95, ajuste no 0 no 4. Após espera 18, pós 5, cometa 12, gol 1090. Tá no Zul 2795, final baixar travado. Zul 2795, boa noite, pouso na pista no 0, vento 100 graus, com 11,9. Azul 2795, pouso autorizado. Autorizado Recife via DCT Ponte após o pé do Luno 7 e o 7 conforme 350 nível, Pucarinha Maracaju saída, decola da 10 esquerda 5402, código 1198 controle 10 gol 10 não deu. Número 2 na Alfa 2, o 2795. Nove meses de decolagem, última centena, 109. Livre de decolagem, 109 com 109. Lima, posição agora, 2795. 4 Lima então, obrigado. Duna 2000 autorizado ILS 114. Duna 2000 autorizado ILS 114.